pelas pradas, pisante na equipe ou na quebrada. Pra manter respeito, vi monte, conferindo 5 na cara. 17 de idade, 15 no pente da quadrada. Moleque louco, estimulando funerária, bater palmas. Velório continua cada minuto, mano enterrado. A paz é utopia enquanto a guerra derruba soldados. Jesus deixou legado, amar quem nos odeia. Oposição do ser humano é jogar inimigo amarrado à fogueira. Bin Laden deixou bem claro que o ódio dominou tudo. Cifrão, nome do jogo, firmeza, bomba no mundo. Em Teresina, o crime cresce mais que a igreja. Fé mudando é a certeza de pó branco na mesa. Muita farra, pingas, mina, pira, Kawasaki, ninja, oitão cromado, fazendo os bico perder a vida. Só morada de formiga após nível bandido. Coloca as tocas ninja, teu crânio partido em cima. Calibre 12 pelos fuzil, depois de dar bote errado lá no Banco do Brasil. A cena é louca, ó, pode acreditar, mó ilusão. Inferno tá cheio de poderoso chefão. Pelas prata, pela fama, pelas mina da quebrada. Caramba, por tudo isso vi uma pá de moleque esticado no chão, furado de bala. Teresina, truta, literalmente tá mergulhada no dilúvio de sangue. Até quando os mano não vão entender que a guerra não é entre a gente? Até quando em cada quebrada vai ter uma Dona Maria de luto? Até quando, irmão? Deus é mais. Pedro Bial ganha milhões pra apresentar pornografia. Nós aqui ganha merreca matando leão por dia. Camaro perde o valor frente à bela pureza de ver criança feliz sem ter um prato de comida na mesa. Pecado entrou no mundo por ele, vida bandida. Tipo nazismo no movimento fascista. Quem arrisca e mete a fita no país do penta, no final é só cadeia ou derrubado na ponto 40. Construindo sonho aqui é natural. Todas 5 da matina sem ajuda do domingo legal. Dificuldade faz alguém perder cabeça. Assalto na burguesa pra ter o rango na mesa aqui. Alisson CR não caiu na armadilha. Não fizeram mano aqui sem desgosto pra família. Que mesmo com capeta tentando todos os dias, preferia oração do que rolê com a quadrilha. Bem melhor do que gera renda lá pros bacana. Em cima do meu caixão não vai luxar em Copacabana. Minha vida é guiada por Jesus Cristo. Morreu naquela cruz, eu mando aqui esse bandido. Catar um oitão, subir na 300 e sair pra meter fita é muito fácil. Quero ver chugar as lágrimas da tua coroa velando teu corpo, ó. O que vem fácil vai fácil, tiozão. Aqui, crucificados, diretamente das ruas sangrentas de Teresina. Monte Verde, Monte Alegre, Parque Brasil.